Cláudia Pereira, ela que é candidata a deputada estadual pelo PSC, Partido Social Cristão, candidata, inclusive, à reeleição, né, pela coligação em Nova Paraná, número 20.111. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Guilherme, a todos os ouvintes aí da RCI aqui em Foz do Iguaçu. É um prazer estar aqui com vocês. E por ser candidata justamente, né, à reeleição, fica até uma cobrança da população com relação ao que foi feito, ao trabalho desenvolvido, né, desde 2014, quando houve a sua eleição à Assembleia Legislativa. O que é que você apresenta, inclusive, aí como balanço aos ouvintes que nos acompanham aqui em Foz e região? Bom, nós desenvolvemos um trabalho, primeiramente, buscando cumprir todos aqueles compromissos que nós fizemos durante a campanha. Basicamente, foram dois compromissos feitos aqui, inclusive o nosso material impresso foi divulgado nesse sentido, que era o Mamóvel, caminhão da mamografia, e a revista íntima vexatória, substituição por um método mais digno e mais seguro também na visão da segurança pública. Essas duas leis, esses dois projetos já viraram leis, né? Foram propostas, compromissos. O Mamóvel, já no meu primeiro ano de mandato, em 2015, ainda foi sancionada a lei. E as unidades começaram a circular no estado do Paraná em 2015. Inclusive, essa unidade esteve aqui na região. Infelizmente, ela não atendeu as mulheres iguaçuenses, não sabemos ao certo por quê. Até porque a reunião aconteceu em Foz do Iguaçu, onde todos os municípios que tinham interesse estiveram presentes, e aí Foz do Iguaçu soube que não teve nenhum representante, mas enfim, o Mamóvel esteve aqui na região, visitou os municípios da região, fez o atendimento, mamografia, o preventivo do câncer de colo de útero, e depois foi para outras regiões do estado, né? Tem unidades circulando no estado do Paraná, atendeu milhares de mulheres, já salvando vidas. Esse era um dos compromissos que nós tínhamos feito especialmente aqui com a população de Foz do Iguaçu. O outro foi a substituição do método da revista íntima, até por ser advogada, ou advogada não precisa passar por esse método, mas os visitantes passam, e por certa vez, ainda durante a campanha, levando minhas propostas também para aquelas mulheres, até porque uma mulher, né, pleiteando um cargo de deputada, fiz esse compromisso que faria. E aí, realmente, o Estado tem cumprido a lei gradativamente, substituindo o método arcaico da revista íntima pelo método mais seguro. Inclusive, como falei, pelo ponto de vista de segurança pública, né? Que o scanner corporal, que é o que a lei determina, ele é muito mais seguro também e respeita a dignidade das pessoas. Foram os dois compromissos básicos que fiz aqui, mas eu fui muito além. Nós tivemos um mandato muito produtivo. Eu sou hoje a deputada deputada entre todos os deputados e deputadas, entre os 54 parlamentares, a deputada que mais aprovou leis nesse mandato. São 48 leis. É um número recorde no mandato, e a gente tem procurado se ater a leis que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas. Não foi quantidade, mas sim no objetivo de atender diversas áreas. Eu tenho leis na área do turismo, na área da educação, na área que não deixa de ser uma assistência social, da saúde da mulher, especificamente da mulher, da criança, do adolescente, do idoso. Então, foram diversas áreas, segurança pública, que foram atendidas. Leis como, por exemplo, a obrigatoriedade de todo hospital público ou privado informar o nascimento de bebezinhos com síndrome de Down ou outro tipo de deficiência que é detectável no nascimento, para que essas crianças possam ter um atendimento precoce. A informação é para as instituições, para as escolas especiais, para as associações que têm profissionais que vão saber auxiliar essas famílias e fazer o estímulo adequado a esses bebezinhos desde o início, para que eles tenham um desenvolvimento adequado e uma autonomia de vida. Eu hoje faço parte da comissão, desde o início do mandato, da Comissão de Constituição e Justiça, é a comissão mais importante da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, até porque é por ali que passam todos os projetos. Eu sou a única mulher a ser membro titular dessa comissão, eu sou a única mulher a fazer parte da Comissão de Orçamento, sou membro titular da Comissão de Orçamento, onde fazemos as importantes emendas para a nossa região, especialmente para Foz do Iguaçu, como, por exemplo, eu sou autora da emenda para a construção do viaduto na entrada da cidade, e também do Charrua, mas foi anunciado, inclusive, e a previsão orçamentária fui eu que fiz no orçamento, então temos, inclusive, esses documentos, porque muito se fala, mas pouco se fez, né? Então, nós temos a emenda orçamentária, porque sem a emenda orçamentária não adianta, o Estado não pode fazer nada sem ter previsão orçamentária. Nós fizemos, por exemplo, a emenda ao orçamento para para a instalação aqui em Foz do Iguaçu do Colégio da Polícia Militar, e já tenho escutado aqui, inclusive parece que candidatos dizendo que vai trabalhar para isso, tem que avisá-lo que já está feita a emenda, já foi feito o compromisso, foi feita a reunião com a governadora e também com a coronel, comandante-geral, que é coronel Odilene. Foi feito esse compromisso e por isso que foi feita a emenda, né? Então nós já temos a emenda orçamentária, a previsão orçamentária, a rubrica para isso. Também a emenda para instalação aqui da escola de formação da Polícia Militar, que é outro assunto. O colégio da Polícia Militar é o colégio para que os alunos possam estudar. A escola de formação é a escola para os policiais que estão se formando. Existem só apenas dois no estado do Paraná, em Curitiba e Maringá. Então, nessa reunião, fiz o pleito também para que colocasse aqui em Foz do Iguaçu essa escola de formação, para que esses policiais de toda a região pudessem vir se formar aqui, se capacitar e estar preparados para atender todo o estado, mas a formação fosse aqui em Foz do Iguaçu. Primeiro, porque tem estrutura, e segundo também, porque para nós é muito positivo, porque esses policiais vão estar atuando nas ruas de Foz do Iguaçu. Então nós vamos ter, mesmo que provisoriamente, por um momento, nós vamos ter um aumento significativo do efetivo da polícia aqui, né? Mas enfim, foram várias coisas. Eu sou presidente de uma comissão, acho que é importante até as pessoas saberem, até porque ainda estou no mandato, né? Pode ser útil ainda por alguma situação. Eu sou presidente da CRIAI, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e do Idoso, e por uma iniciativa minha, um trabalho que nós fazemos junto às escolas especiais, às pessoas com deficiência, uma iniciativa minha, nós alteramos o regimento interno da Assembleia Legislativa, incluir uma pessoa com deficiência nessa comissão. Não existia no estado do Paraná uma comissão de defesa das pessoas com deficiência. Foi uma atuação nossa, um trabalho que fizemos. Eu sou a deputada que atendeu o maior número de escolas especiais do estado do Paraná com emendas parlamentares. Foram quase em torno de 90 escolas especiais que nós direcionamos recursos de emendas parlamentares, inclusive para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu recebeu o recurso e a administração vai fazer a chamada pública para que essas escolas recebam. Mas, enfim, foram destinados para essas escolas especiais de Foz. Eu sou a única mulher a liderar bancada, Guilherme, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O que é liderar bancada? Os partidos, eles são reunidos por bancadas. Então, o PSC é a segunda maior bancada da Assembleia. Nós somos em 6 deputados estaduais. E cada bancada, ela deve escolher um líder. Eu fui escolhida líder do meu partido e reconduzida esse ano, novamente, essa liderança. A única mulher a liderar bancada. E é importante porque conduz as votações, quem determina quem vai ficar em qual comissão. Então, são ações que são importantes, até para que a gente possa fazer com que os projetos tramitem pela casa, né, e sejam aprovados, que ali ninguém faz nada sozinho. Então, nós temos essa possibilidade de trabalhar com uma bancada que não é pequena, é uma bancada grande e a segunda maior delas. Então, são várias leis e várias atuações em favor do nosso município, mas também muitos recursos, né? Nós conseguimos destinar, viabilizar para Foz do Iguaçu mais de 60 milhões. A deputada Cláudia Pereira, metade desse recurso através de emendas parlamentares de minha autoria, emendas parlamentares, e a outra com recursos que nós gestionamos junto ao governo do estado. Fizemos leis específicas para Foz do Iguaçu, como, por exemplo, transformando Foz a capital do turismo do Paraná. E quando fiz essa lei, alguns questionaram, mas por que fazer uma lei para dizer o que já é? A lei, para mim, era importante, porque eu já sabia porque eu estava fazendo ela. Nós pleiteamos, através dessa lei, a primeira companhia de turismo do estado do Paraná, da Polícia Militar, é em Foz do Iguaçu. O estado do Paraná não tinha, mas com a lei, capital do turismo, fez jus a uma companhia especializada aqui da Polícia Militar, um destacamento especializado. E para essa companhia, antes mesmo dela ser formada, eu destinei dois veículos novos, duas viaturas novas para ela, confiando que isso aconteceria. E realmente aconteceu. Hoje nós temos aqui essa companhia, esse destacamento especializado da Polícia Militar. Os profissionais, os policiais, eles têm uma insígnia que tem, a população talvez já tenha visto, ele tem a bandeirinha do país que ele fala o idioma, é para uma cidade que é turística, e isso é muito importante. Conseguimos também, através da lei que transformou Foz do Iguaçu, que denominou Foz do Iguaçu a capital do turismo do Paraná, um recurso extra de um programa que não existia e que chamava-se Saúde do Viajante. E através desse programa nós conseguimos 7 milhões de reais para a saúde de Foz do Iguaçu, que foi utilizado aí entre outros recursos que vieram para a saúde, como, por exemplo, as ambulâncias novas que a população usa, foram ambulâncias que nós mandamos para o município, veículos para postos de saúde, equipamentos para postos de saúde, raio-x, enfim, foram diversos na área da saúde. Na área da segurança pública, viaturas. Nós mandamos só de emenda parlamentar aqui para 14º, foram 13 viaturas, essas duas da polícia especializada, vieram viaturas que nós conseguimos, essas que eu falei, é de emenda parlamentar, e daí mais as que vieram através de gestão junto ao governo do estado, para as outras esferas das polícias, enfim. Foi bastante recurso que a gente tem que fazer até uma listinha para não esquecer. Na área da assistência social, nós mandamos através de emenda parlamentar 5 veículos novos, são os que estão rodando, os golzinhos novos que estão rodando, atendendo aí a população que mais precisa. Enfim, foi um trabalho feito com muito carinho, foi um trabalho feito com muita dedicação, muito amor, que nós gostaríamos até de fazer mais. Tivemos algumas dificuldades por conta que nós podemos falar, estamos em casa, tem uma adversidade política. Eu não fui, para ter ideia, quem está nos ouvindo, no passado o governo solicitou que cada administração, cada prefeito indicasse 2 deputados. Lógico, cada deputado ele atua no município, ele é deputado estadual. Mas foi feita essa solicitação, talvez por uma organização na questão política, e aqui o município indicou apenas 1 deputado e não fui eu. Então, poderia ter feito até talvez muito mais, mas vou te dar um exemplo. A primeira arena esportiva, que é aquelas campinhas de grama sintética do Paraná, por emenda parlamentar, fui eu que destinei. Depois dessa, quando os deputados viram que era a tal do campinho e muito bom, começou a destinar nas outras oportunidades de emenda. Mas a primeira foi a minha. E a primeira eu indiquei para Foz do Iguaçu. E não conseguimos trazer para cá, porque a administração não recebeu. Então foi um recurso que foi recusado, com ofício, inclusive, assinado pelo prefeito. E essa é a arena de quase R$300 mil, que iria lá para a região do Três Lagoas, ali naquela região do Gleba, acabou indo para um outro município vizinho aqui. Está instalado, a população está usando e muito feliz. Então, a gente gostaria de fazer até muito mais, mas às vezes, vamos dizer bem a verdade, a mente miúda de algumas pessoas acabam tentando impedir. Como, por exemplo, vindo na entrega dos 5 veículos, a gente não teve... Foi anunciado a entrega dos 5 veículos, mas não foi falado, Guilherme, que a emenda era minha. Então, que era emenda parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E aí tiveram o zelo de, na foto, me cortar da foto, né, os veículos, mas enfim, a população está sendo atendida e agora é um excelente momento também para a gente conseguir prestar um pouquinho de contas do que a gente fez durante esse mandato. Temos 2 minutos aqui ainda, eu vou perguntar o seguinte. Já? Né? Passa rápido o tempo. Propostas. Para os ouvintes, ótimo, que estão nos acompanhando aqui, que propostas você apresenta para um novo mandato de 4 anos da Assembleia? Perfeito. A primeira delas, o Bamóvel funcionou. Tem salvado vidas, tem diminuído o índice de mortalidade, tem diminuído a fila para as pessoas com a detecção precoce. Então, na fila da química e da rádio. Só quem passa sabe. Eu passei com a minha família, várias pessoas, inclusive a minha mãe faleceu de câncer aos 46 anos. Então é um compromisso que fiz com ela, até por isso que eu tenho um trabalho voltado também na divulgação dos direitos da pessoa que tem câncer, que é uma lei de minha autoria também. Cada região tem o sua unidade móvel, cada região tem o seu móvel para ficar circulando o ano inteiro na região. Então, já fiz a rubrica no orçamento para a aquisição dessas unidades. Independente de quem entrar no governo, tem a previsão orçamentária. Um centro especializado de prevenção, diagnóstico e pesquisa do câncer. Isso é algo que eu tenho como uma meta. A gente precisa trabalhar mais na prevenção. Nós estamos enxugando gelo. As pessoas estão na fila da química e da rádio, cada vez mais aumentando o número das pessoas e não tem uma perspectiva de mudar essa situação. Então, nós temos que trabalhar e investir dinheiro na prevenção. Também já fiz a rubrica e nós já temos a previsão, vamos fazer a previsão orçamentária para isso. Tenho as pessoas que fazem hemodiálise, muitas pessoas no Paraná. É um compromisso meu. Esse ano tramitou. O governador, infelizmente, vetou, mas nós vamos trabalhar no ano que vem, porque agora eu só posso apresentar numa próxima legislatura, para que as pessoas que fazem hemodiálise, que as pessoas que têm esse problema, elas tenham os mesmos direitos das pessoas que têm deficiência, porque ela tem uma deficiência. Não é externa, mas é interna, mas ela tem uma deficiência. Então, que elas tenham o mesmo direito nesse sentido. Então, essas são um dos principais objetivos que nós temos. Em relação às pessoas com deficiência, como eu falei, eu fiz um trabalho muito forte. A gente precisa trabalhar mais pela acessibilidade de verdade. Eu ouvi de um cadeirante dizendo, onde passa uma cadeira de rodas, passa qualquer pessoa. Mas onde passa qualquer pessoa, muitas vezes não passa uma cadeira de rodas. Então a acessibilidade era boa para qualquer um. E nós estamos falando de pessoas cadeirantes, mas existem os surdos, há uma comunidade surda muito grande que não tem acessibilidade. Eu fiz o primeiro pronunciamento totalmente em Libras do país, dentro da Assembleia Legislativa do país, soube depois que fiz, sem intérprete. Os ouvintes não compreenderam nada, os únicos que compreenderam eram os 20, 25 surdos que estavam no plenário e que entenderam tudo que eu pronunciei, e os ouvintes não entenderam nada. Para mostrar a dificuldade das pessoas que precisam ter uma atenção especial. Então, trabalhar em prol dessas situações e principalmente, que daí é que eu quero dizer aqui, eu preciso estar reeleita... Para eu poder cobrar todas essas emendas que eu fiz. Fizemos a emenda para o viaduto, como eu já falei, o viaduto da entrada da cidade, o viaduto também do Charrua, da Escola de Formação da Polícia Militar, a emenda é minha, do Colégio Militar, a emenda é minha, a emenda para a aquisição do Mamóvel também é minha, a emenda para o Centro de Especialidade Diagnóstico também, enfim, são várias emendas que estão previstas, as previsões, e a gente precisa estar lá para cobrar e exigir a execução de todas elas. Estamos encerrando já a entrevista, mas vou só fazer mais uma pergunta com relação à sua coligação em Nova Paraná, coligação PSC-PSD. A viabilidade de votos, quantos votos você precisa para ser eleita? Olha, na última eleição eu fui eleita com quase 30 mil votos. A perspectiva dessa coligação é de entre eles... Os cálculos, né, dos políticos, cientistas políticos, entre 30 e 35 mil. Nós estamos trabalhando para mais. Na eleição passada eu fiz quase 30 mil, só foram apenas em 5 municípios que eu fiz mais de 500 votos. Agora nós estamos em mais de 133 municípios. Né, então nós temos uma perspectiva de um aumento de votação muito significativa e é realmente o trabalho que a gente faz não só em Foz do Iguaçu, mas também fora do estado, até porque, como já a população sabe, o deputado estadual ele atende o estado inteiro. Então é uma... Nós estamos trabalhando para superar essa quantidade de votos, que é o que a gente espera que o PSC, com essa coligação PSD, vai eleger em torno de 35 mil votos. Conversamos aqui, portanto, com a candidata a deputada estadual, Cláudia Pereira, ela que tem o número 20.111, candidata à reeleição. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para pedir o voto. 20.111 para deputada estadual, Cláudia Pereira, é o voto pela vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.